dia é chegado, IML lotado, vítimas usadas, mutiladas, o tempo parou, a morte se aproximou. O Rei Jesus voltou, ele curou, libertou, e pra quem não renunciou, a vida desandou. Hoje conduzidas pelo anticristo, seus ancestrais. Emprego, as portas abertas para marginais. Tá difícil, véi, viver sem paz. Moda de cabeira, de onde você vai? Em busca de desconfiança, matança. Outro rapaz que se indigna ao ver com medo de se arrepender. Palavra difícil, muita gente não quer entender. Não dá pra esquecer, cada um no seu lugar. Não querem se misturar, força aprenderam a tirar. Jeito inocente que atropela seus parentes dependentes que o esperam. Se bota um, ele te considera diligência. É sempre dono de quebra, respeitado por interesses que não prestam. Muitos se tornaram lixo, foi por acaso, não viraram bicho. Onde está seu escudo? No escuro não tem segura, que foi discernido o bem e o mal. O primeiro sobrevive, o segundo é fatal. Sobreveio a lei pra que redimisse a ofensa. O pecado, carnificina, outra doença. Deixe-se levar para o que é perfeito. A carne é o diabo, vestido de cordeiro. 20 de novembro, data criada por nossos companheiros, representantes do povo negro brasileiro. Pela ofensa de uns, muitos morreram. Pouco a pouco a situação se transforma. A miséria, menor de ambulâncias lotadas, é o que sobra agressivamente. Foram negados seu direito, é ficar calado. Jesus Cristo é o início da despedida. Mediante tranquila na madrugada, o recanto não para. A comunicação aqui é de rajada em rajada. Mãe que cochilava, ora se ouve o eco de outro abalo. Que seria de nós? Chega de Nossa Senhora, falar das bênçãos, me incentiva a andar diante da luz. A única forma é descobrir no Jesus. Jesus, a proteção que eu preciso não veste farda. A proteção que eu preciso não cospe bala. A proteção que eu preciso não veste farda. A proteção que eu preciso não cospe bala. A proteção que eu preciso não veste farda. A proteção que eu preciso não cospe bala. A proteção que eu preciso não veste farda. A proteção que eu preciso não cospe bala. 2001 chegou. Rap é forte nessa minha trilha. Viver na margem com as graças do Senhor que sempre me ilumina. Viela 17, o boom que me irradia. É muita treta, as batidas que rola nas caixas. Condino Black, meu parceiro, sempre nas pegadas. O rap trinca, a massa agita. Colagem splash derrubando as telhas que cobrem o salão. É som do bom, sueira é forte. Me apresento e represento a Ceilândia Norte. Som pra irmão, bumbão, refrão. Anjo da guarda vai chegando na parada e mostrando o progresso. População trocando a arma por um livro certo. Domina um sujeito aí, chega mais enfim. Lembrando do amigo Gog pra me instruir. Eu vou seguir, aí compadre sai da reta. Sem quadrada na mão, só ideia certa. O bolo podre do sistema contra ideias fortes. E na virada, mano, mix, aperta o stop. Pera aí, mano, mix, vamos seguir a parada. Tem que ser maluco, é mais ou menos assim. E tira a bala, põe a bala, faz roleta russa e pá. Provérbio X e viela, compadre chega. E tira a bala, põe a bala, faz roleta russa e pá. Viela 17 e provérbio chega. A proteção que eu preciso não veste farda. A proteção que eu preciso não cospe bala. A proteção que eu preciso não veste farda. A proteção que eu preciso não cospe bala. A proteção que eu preciso não veste farda. A proteção que eu preciso não cospe bala. A proteção que eu preciso não veste farda. A proteção que eu preciso não cospe bala. Essa é a hora, com ritmo, com glória. Presos inocentes, todo o povo chora. Pode chegar, o clima resplandece, a luz está no ar. É só observar, chega de matança, chega de atirar. Assim no sangue não para de jorrar, os mano estão vindo. Não canto pro inferno, não rezo, oro pra que tudo dê certo. Desapercebidos acabaram fugindo. Se voltarem pra lá, é tiro nas suas mãos, uma parte de calibre, tudo acima de rifle. A diferença persiste, convertidos intercedem, confortam humildes famílias. O pão e a miséria atenção. Inimigos batem na mesma porta. Cativos semeando espinhos, os perigos nos convida. Meninos, mocinha, depois dos 13 anos, são fortes, forte da firma que atuam em plotivos. No início foram só apenas dois aviãozinhos. Se conseguirem sobreviver, contarão várias vitórias, mesmo sendo um engano. Essa realidade do oprimismo que se fecha em quatro paredes, com álcool, com sorte de não serem levados pelo guincho da morte. Um consentimento se transformou em overdose. No que vemos nos apavora, olho no olho a serpente ri. E o atentado se deflora, sem ritmo, sem glória. Você pode entender, e a morte vencer. A tempestade passa, convidados não sabem pra onde vai. Cair nas mãos erradas, jamais se der lugar. Bye bye, somos filhos de Deus. Nosso testemunho não morreu, vivo sob a autoridade de Cristo. Idade não é preciso, irmãos e irmãs, totalmente liso. Ei, senhorio, não nos aflige. A persistência do mal não me oprime. O sangue do cordeiro todo resiste. Aqui não é piquenique. Todos amantes, filhos de Cristo, se converteram, esqueceram o perigo. O gatilho é a armadilha do inimigo. Do inimigo. Eu conheço a expressão, a intenção do inimigo. São a intenção do inimigo.